conversas da abaladiça. Num café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na abaladiça. 33º episódio. O som das ruas. Com o aproximar da Fatela Sónica, que vai correr já no próximo sábado, dia 1, temos muito, muito, muito pouco tempo para dedicar a baladiças e a conversas. O nosso trulha de serviço que monta todo este programa, ou seja, eu, Miguel Newton, não tenho disponibilidade por isso. Em vez de conversa, vou ficar uma hora totalmente de música, boa música, a música das ruas, a música que inspira a Fatela Sónica. Enjoy, como dizem os nossos amigos bifes, e não se esqueçam de dar um saltinho no dia 1 ao Anjo da Guarda na Fatela para nos acompanhar na Fatela Sónica. Bem-haja! Say it.

Raja Manu. Do him here with some different little colors and look different. Okay? So it's alright. Hey, it's not next idea for me. I don't know where you're the one. That's good. Pensando en la cabeza. true and different from the rest. I can't be sure, it's just a wild little guess. You look like a guy who might be kind, but all the other guys show the same kind of signs. So the good got to suffer for the bad. Yeah, the good got to suffer for the bad. It's really sad. You might be a true guy. Thank you.

sabes que en el fondo él es un vividor. Poder aquí es lo que manda, poder aquí es lo que sobra. Poder que crea enemigos, poder que impone las reglas. Con el bolsillo repleto, nadie te pone pegas. Puedes hacer lo que quieras, puedes decir lo que piensas. Poder que corrompes la razón. ¿Por qué te crees mejor que yo? Si sabes que en el fondo eres un vividor. Então a deixa é já no próximo sábado, dia 1, na Fatela, no pavilhão do Anjo da Guarda, que irá decorrer a Fatela Sónica, a maior festival do universo. Apareçam, ajudem à festa, porque sem vocês ela nunca será feita como deve ser. Divirtam-se! Fatela Sónica 2022, já a bombar! Conversas da Abaladiça. Um café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na Abaladiça.